chegou e eu já vou. E como é lindo te encontrar, mas você diz: eu tenho medo do brinquedo e não quer mais brincar. Vem cá, meu bem, vem cá, que eu vou te dar, que eu vou te dar. Me dá, meu bem, me dá o teu amor, que eu vou buscar. Não posso mais sem teu calor, que imensa dor. Você pra lá e eu pra cá, amor a um, é coisa triste. Nada existe sem você ficar. Vem pros meus braços que eu quero te amar. Nada existe sem você ficar. Vem cá, meu bem, vem cá, que eu vou te dar, eu vou te dar. Me dá, meu bem, me dá o teu amor, que eu vou buscar. Não posso mais sem teu calor, que imensa dor. Você pra lá e eu pra cá, amor a um, é coisa triste. Nada existe sem você ficar. Vem pros meus braços que eu quero te amar. Nada existe sem você ficar. Vem cá, meu bem, vem cá, que eu vou te dar, eu vou te dar. Me dá, meu bem, me dá o teu amor, eu vou gostar. Que eu vou te dar, que eu vou te dar teu amor, que eu vou gostar. Vem cá, meu bem, vem cá, que eu vou te dar, que eu vou te dar. Me dá, meu bem, me dá o teu amor, que eu vou gostar.